Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada aqui. E vamos falar de pescador de homens, é o tema da nossa palestra. Pedro é uma figura do cristianismo que todos devem conhecer, São Pedro, não é? Todos já devem ter tido algum contato com a história desse homem notável, dessa pessoa que conviveu com Jesus e que Jesus trouxe para ser seu discípulo. Quando a gente vai estudar a vida de Pedro, a gente acha muito interessante e começa a refletir e pensar: por que Jesus foi escolher uma pessoa tão imperfeita? Por que Jesus foi escolher para ser um discípulo um homem que tem as mesmas imperfeições que toda a humanidade sempre teve e tem até hoje? E é muito óbvia a conclusão. Nós vamos chegar à conclusão de que Jesus escolheu o homem certo, a pessoa ideal para ser seu discípulo, para mostrar que a sua mensagem tinha um poder transformador muito grande. Por isso Jesus escolheu Pedro. Porque se ele tivesse escolhido apenas para seus discípulos espíritos muito evoluídos, espíritos que já tinham conquistado grandes virtudes, nós poderíamos hoje dizer assim: Jesus, não dá para seguir o seu evangelho, porque a sua mensagem é só para aqueles que já estão muito adiantados na evolução espiritual. Mas não, Jesus escolheu um homem muito parecido a nós, com as imperfeições, com as dificuldades que nós também trazemos, para mostrar: quem me segue tem uma grande possibilidade de transformação. E são sobre esses episódios que mostram toda a renovação, toda a transformação que Pedro passou aprendendo com Jesus, que nós vamos nesta noite refletir. Alguém vai poder pensar assim: mas olha, ele teve o contato direto com Jesus. Ele ouviu diretamente do Cristo. E aí nós vamos perceber que mesmo ouvindo, mesmo vendo diretamente de Jesus, Pedro teve suas fraquezas, teve suas limitações. Então a gente vai perceber que o que realmente transforma uma pessoa não é tanto receber o conhecimento diretamente da fonte, mas o que importa de fato é o conhecimento e sobretudo a experiência, porque é ela que consolida todo o aprendizado obtido. E isso é dado a todas as pessoas que conhecerem o Evangelho. Todas terão o conhecimento e a vida se encarregará de dar as experiências necessárias para a sua transformação. Então, como nós temos muitas coisas para falar sobre Pedro, nós vamos já iniciar nossas observações trazendo algumas informações sobre Pedro, algumas dos itens que nós vamos falar. Várias dessas situações que Jesus vivenciou com Pedro foram momentos transformadores na sua vida. E para aqueles que quiserem depois se aprofundar nesse estudo, quiserem aprender mais sobre Pedro, nós vamos ter aí a indicação de algumas fontes para estudo. As fontes primárias para o estudo da vida de Pedro serão então os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Atualmente nós temos uma tradução publicada pela Federação Espírita Brasileira, do Haroldo Dutra Dias, que nos traz toda a íntegra dos quatro Evangelhos e ainda o livro de Atos dos Apóstolos. Temos também a interpretação que Caibar Schutel fez do livro Atos dos Apóstolos, explicando várias dessas passagens. Mas esses livros aí, eles não nos dão muitas vezes uma dimensão do ser humano por trás dessa história toda. Muitas vezes eles, é uma narrativa um pouco antiga, né? Tem 2000 anos, então ela não nos dá no nosso tempo, nesse clima, nessa situação que nós vivemos atualmente, uma ideia de como eram realmente essas pessoas. Felizmente nós temos, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, 2 livros notáveis que trazem subsídios importantes para conhecermos a vida de Pedro. O livro Boa Nova, do Espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, e o livro Paulo Estevão, que é de Emmanuel. Esses dois livros, nós vamos encontrar em algumas das suas partes informações importantes para a gente compreender e entender quem foi esse apóstolo de Jesus, esse grande discípulo, esse homem imperfeito que se transformou com a mensagem do Cristo. Então eu recomendo a todos que procurem essas leituras para aprofundar esse conhecimento que nessa noite faremos superficialmente. Certa vez, Pedro e seu irmão André estavam chegando de uma noite de pesca, era muito comum a pesca à noite, e eles estavam lá lavando as redes, guardando as redes, e aquele homem incrível, Jesus, estava andando na praia e os convidou para ser discípulos. Jesus tinha uma visão espiritual muito profunda. Ele sabia que os dois tinham muitas possibilidades de atender aquele convite. E aí Jesus faz o convite inesquecível a Pedro e a André também, o seu irmão. Segue-me e vos farei pescadores de homens. E eles deixaram as redes, deixaram o barco ali e começaram a seguir Jesus naquele momento. É provável que eles já tenham ouvido falar de Jesus, que eles já sabiam de certa forma que ele era um mestre fora do comum, porque naquela época era comum os mestres, aqueles que vinham ensinar a lei mosaica, irem de vila em vila, de cidade em cidade e levar a interpretação deles sobre a lei. Mas aquele mestre era fora do comum, como todos nós hoje já sabemos. E nessa passagem de Pedro, nós vemos nele a grande boa vontade de seguir Jesus, de deixar de lado a sua vida. E essa parte da vida de Pedro é uma reflexão para todos nós. Se hoje Jesus chegasse junto a nós e dissesse: segue-me, nós seríamos capazes de deixar de lado tudo aquilo que nós consideramos tão importante em nossas vidas e seguir esse mestre? Eu acredito que aqui todo mundo gostaria de ter pelo menos um minuto com Jesus, pessoalmente. Pelo menos uma palavra ouvindo da boca de Jesus. Mas e se ele viesse para nós e falasse assim: olha, deixa o seu trabalho, a sua oficina, o seu escritório, a sua sala de aula, deixa o seu lar e me segue. Nós estaríamos prontos para isso? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, porque em algum momento das nossas vidas, nós somos convidados por Jesus, de alguma forma, a segui-lo. Nem sempre o Mestre fala para nós abandonarmos tudo e seguirmos unicamente a Ele. Mas de alguma forma Jesus nos pede a cada momento que a gente deixe de lado algo da nossa vida, não ela toda, mas que algo da nossa vida a gente abandone para se tornar discípulo dele. E nesta noite, ouvindo essas palavras, ouvindo falar sobre Pedro, nós estamos de alguma forma ouvindo esse convite de Jesus. O que nós vamos abandonar das nossas vidas, cheia de dificuldades, de impedimentos, de imperfeições, para seguir Jesus? Nós estamos já preparados a nos abandonarmos um pouco para permitir que Jesus habite mais um pouco a nossa vida? Sabe por que até hoje a humanidade está se debatendo com inúmeras dificuldades e problemas de todas as ordens? Político, social, econômico, falta de segurança, todos os problemas que nós imaginamos. É porque até hoje as pessoas que ouviram a mensagem de Jesus não deixaram de lado algo delas e seguiram de verdade Jesus. Até hoje, todos nós, e isso não é um discurso para que ninguém se sinta culpado por nada, mas todos nós, de alguma forma, não atendemos esse convite de Jesus. Porque ele nos falou sobre perdão, mas nós temos uma grande dificuldade de perdoar. Jesus nos falou sobre amor ao próximo, mas nós temos uma grande dificuldade de amar os próximos que nós vamos encontrando no dia a dia, no trabalho, na família, na rua. Então, de alguma forma, a somatória de todos os problemas que nós vemos hoje na humanidade é por não termos seguido Jesus. Parece que nós estamos esperando uma outra experiência para realmente colocarmos em prática as lições do Evangelho. Que não significa da boca para fora dizer: eu sou cristão, eu sigo Jesus, Jesus te ama. Não. Jesus, nós passamos a segui-lo quando nós estamos no momento de um conflito e eu penso: aquele meu adversário é meu irmão, porque Jesus me ensinou que a humanidade é filha de Deus, meu irmão e eu, então somos seres que merecemos paciência, compaixão, perdão. Nós hoje vivemos um mundo muito conturbado, porque se a maior parte da humanidade que conhece os ensinamentos de Jesus ainda não seguiu, é porque não aprendeu ainda as lições do Evangelho. E por isso que estamos retardando a evolução do nosso planeta. Então, cada um de nós que aspiramos por um mundo melhor, precisamos pensar o que nós temos feito como cristãos. O que nós que dizemos que Jesus é tão importante em nossas vidas, temos feito pelo mundo. Porque o convite de Jesus, ele continua nos nossos dias. Venham e me sigam. E vocês irão obter a paz, a harmonia, o entendimento, a compreensão. E aí alguém diria assim: Antenor, isso é difícil, porque não adianta 2, 3, 4 mil pessoas começarem a exemplificar o bem. Resolve sim. Porque o poder do bem, ele é contagioso. Ele influencia onde nós estamos. Ele pacifica as pessoas. Ele transforma. Então pensemos que nós temos algo a realizar. Nós temos algo a fazer pelo mundo, que é colocar em prática as lições de Jesus em nossas vidas. Não pregando mais pela boca, como fizemos em tantas vidas. E até hoje, às vezes, nos iludimos, imaginando que seguir Jesus será falar, dizer simplesmente: Jesus te ama, Jesus te abençoe. É muito mais profundo. Fundo, é viver como ele nos propôs que vivêssemos. Mas Pedro resolve seguir Jesus, ele toma essa decisão e ele então começa a obter lições preciosas com Jesus. E num determinado momento, Jesus já tinha feito inúmeras pregações, inclusive para o povo, já tinha falado sobre o reino dos céus, sobre a necessidade de amar a Deus acima de todas as coisas, e Jesus estava interessado em saber o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Jesus, ele tinha como saber sem perguntar isso. Ele era assessorado por uma legião de espíritos elevadíssimos que poderiam trazer para ele: mestre, e na aldeia tal estão falando que o Senhor é o Messias, na outra aldeia estão falando que o Senhor é o grande libertador do povo, na outra aldeia está dizendo que o Senhor cura todas as enfermidades. Mas Jesus endereça a pergunta aos discípulos porque fazia parte do seu processo de ensinar. E ele queria ouvir dos discípulos o que eles estavam captando de todas aquelas conversas, todos aqueles burburinhos. Nós temos uma passagem que ela foi dramatizada e que ela é muito sugestiva e nos ajuda a nos aproximar um pouco desse momento em que Jesus disse então essa pergunta para os discípulos e ele obteve a resposta de Pedro. Dizem os homens ser o Filho do Homem. Uns João, o Batista. Outros Elias. E outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa passagem do Evangelho, ela traz muitas ideias, muitas informações e nós não teremos tempo de desenvolver tudo sobre ela. Mas há algo importante que nós temos que falar sobre ela, que é quando ele fala para Jesus, ao responder à pergunta, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala que são os céus que revela para ele isso, que é Deus que faz com que ele entenda isso. Nesse momento, Pedro está profundamente inspirado, ele está conectado com toda aquela ordem de espíritos, todo aquele conjunto de espíritos que assessoram Jesus e captam todas essas ideias que estavam ali sendo transmitidas por esses espíritos. Por isso que Jesus diz que é o Espírito de Deus que revela para ele, porque Jesus usa as crenças, as ideias próprias deles naquele tempo. E aí então, nesse momento, Pedro está inspiradíssimo, mas ele ainda é um homem muito imperfeito. Ele ainda é um homem cheio de dificuldades. Num outro momento, Pedro vai então vivenciar com Jesus. Ah, ainda falta falar disso. Quando Jesus fala que sobre aquilo seria edificado a igreja, é importante a gente entender o seguinte. Igreja, no contexto lá do cristianismo primitivo, não é nenhuma instituição religiosa, não é o templo, não é a construção. É, na verdade, o conjunto, aquele conjunto de pessoas que seguem os princípios de Jesus. A igreja, na verdade, é o conjunto de todos os discípulos de Jesus. Nós, embora no meio espírita não usemos a terminação igreja, nesse momento, nós que acreditamos em Jesus, embora de uma maneira diferente dos nossos outros irmãos cristãos, nós formamos uma igreja nesse momento também, que é essa comunidade de pessoas que seguem Jesus. Então, quando ele fala que a sua igreja seria edificada sobre Pedro, não é exatamente a pessoa de Pedro, não é Pedro como líder dos cristãos, embora ele vá ser depois um grande líder, como nós veremos, mas é aquilo que ele está manifestando naquele momento. Então, o cristianismo, ele seria fundamentado sobre o quê? Sobre a fé, a mediunidade e a caridade. Porque essas foram as grandes virtudes que depois Pedro foi demonstrar. Fé, e ele vai demonstrar a mediunidade e a caridade como extensão de tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus. Então, quando Jesus fala para Pedro, não é a pessoa dele que se tornaria a base da igreja, mas os princípios que naquele momento ele estava revelando. Só que Pedro, ele em um outro momento bem próximo desse, que ele falou isso para Jesus, ele vai revelar uma outra situação, que é essa que nós vamos ver, quando ele manifesta uma grande dúvida para Jesus. Naquele momento, Pedro, então, ouvindo Jesus falar para os discípulos, preparando-os para o momento que ele partiria, Pedro começa a questionar Jesus. Como é possível, mestre, o Senhor sendo tão bom, o Senhor que trouxe tanto bem para nós, passar por provas, por sofrimentos tão duros? E aí, então, que Jesus percebe que Pedro já estava numa outra sintonia espiritual. Ele que tinha recebido a intuição fortíssima de que Jesus era o grande enviado de Deus, naquele momento tinha, com as suas dúvidas, manifestado um temor muito grande e uma desconfiança e uma falta de fé. É aí então que Jesus fala para ele, né? Que ele deveria se afastar de Jesus. Jesus fala para ele, se afasta de mim, porque a sua influência agora vai ser nociva. Porque ele tinha abrigado a dúvida, ao dizer então para Jesus, onde estaria a justiça de Deus se Jesus passasse por esses sofrimentos. Esse episódio, ele é muito bem descrito no livro Boa Nova, no capítulo 21. Ali, Pedro, ele acolheu algo que é muito nocivo na vida de todos aqueles que seguem Jesus. É a dúvida na justiça divina. Veja, não é a dúvida por não estar entendendo, não é a dúvida em compreender algo. Essa é positiva na nossa experiência. Não entendi, eu não entendi tal coisa. Essa dúvida, ela é positiva. Mas depois que você aprendeu que as leis divinas são justas, depois que você entendeu, você ficar acolhendo aquela dúvida perniciosa que tira de você a confiança, a certeza de que o melhor será feito por você, aí você está em risco. Por quê? Sai do plano da dúvida natural e entra naquela dúvida que é a influência das as influências espirituais inferiores. Aí entra influenciando obsessores, espíritos que são contrários a nós. Podem observar muitas vezes, em momentos em que nós tomamos decisões que trouxeram consequências negativas para a vida, foram momentos em que, na dúvida, nós não acreditamos que o melhor estava endereçado para nós. Foram momentos em que nós acolhemos a dúvida de que talvez Deus não olhe por nós, que não existe essa justiça divina, como as pessoas dizem. São nesses momentos, muitas vezes, que nós deixamos de acreditar. Então é dessa dúvida que Jesus repreende severamente Pedro. E olha que interessante, é a mesma pessoa, um intervalo de tempo muito curto entre uma grande intuição e uma grande influência negativa. Isso é o quadro que nós vivemos atualmente. Nós todos somos capazes de sermos fortemente influenciados pelo bem. Nós recebemos intuições diárias para o bem, para que nós cumpramos os nossos deveres, para que nós façamos o bem, para que a gente trate as pessoas de uma forma amorosa. Mas ao mesmo tempo nós recebemos muitas influências negativas. Muitas dúvidas vêm colocando em nós a ideia de que os nossos esforços não serão válidos, que as nossas tentativas não darão resultado, que as pessoas agem de maneira desonesta conosco, então não adianta a gente tentar fazer o melhor por elas. É aí que nós entramos em conflito com a nossa própria evolução, porque toda vez que nós desacreditamos no bem e nós acreditamos que o poder das influências inferiores é maior, nós estamos passando para o lado deles, nós estamos fortalecendo. Por isso que essa dúvida que tira de nós a esperança, ela deve ser combatida. A dúvida que nos leva a estudar e entender, não. Essa é positiva. Mas a dúvida que tirar de nós a esperança do melhor, a esperança do bem se realizar, é a dúvida que representa uma influência muito negativa sobre nós. Pedro, ele vai aprendendo com essas colocações, então, que Jesus faz, de uma forma, às vezes, muito drástica, né? Porque imagina ele, que admitia ser ali um discípulo tão próximo de Jesus, ouvindo de Jesus: se afasta de mim, não venha com essas dúvidas. Mas é justamente nesse momento que ele percebe, então, que ele tinha que rever a sua noção de fé, a sua noção de confiança. E para nós fica essa lição: não acolhermos as dúvidas que tirarem de nós a certeza da bondade divina, a certeza de que nós somos muito bem cuidados pela providência divina. Essa dúvida, nós temos que trabalhar contra ela diariamente. Outro episódio importante que nos traz uma lição muito grande foi no momento da transfiguração. Numa certa ocasião, Jesus chamou Pedro, chamou João e chamou Tiago e foi a um monte. E lá Jesus se mostrou espiritualmente como ele era, um ser radioso, cheio de uma energia extremamente positiva, que foi a luminosidade que os discípulos viram. E junto eles viram dois espíritos materializados que tinham grande importância para o povo hebreu. Eles viram Moisés e Elias, juntos de Jesus, conversando com Jesus. Imagina que fenômeno espetacular você ver Jesus totalmente iluminado, irradiando a luz de si, e ainda dois espíritos materializados, cada um do seu lado. Pedro ficou tão confundido com aquela visão maravilhosa que ele disse para Jesus: mestre, vamos fazer aqui três cabanas para o Senhor, para Moisés e para Elias. Fazer a cabana representava para Pedro criar ali um lugar de culto. E foi exatamente isso que Jesus veio ensinar, que nós não precisamos de um lugar de culto para Deus, nem de nada que é sagrado. Nós não temos que erigir templos para dizer: esse lugar é sagrado porque aqui Jesus se demonstrou todo luminoso, ou porque aqui Moisés apareceu. O que que representa essa passagem de Pedro? Ele ficar confundido e querer criar ali um lugar de culto. Era as velhas ideias religiosas de uma religião que ele cultivava já muitas vidas passadas, dessa ideia de que precisa de algo material para nos conectar com o que é divino. E Jesus, então, nem dá muita conta para isso que Pedro fala, e o próprio Evangelho diz que Pedro estava confundido quando falou isso, porque ele não estava entendendo que Jesus vinha inaugurar a nova fase da religiosidade humana. Que nós não precisamos de objetos sagrados, nós não precisamos de nada material para nos ligarmos ao espiritual. Não precisamos de um templo, não precisamos de um altar, não precisamos de uma tenda, não precisamos de uma imagem. E aqui fica para nós a reflexão: o quanto as nossas antigas ideias religiosas nos têm impedido de partilharmos do verdadeiro conhecimento espiritual. O quanto nós, apegados a velhos esquemas das religiões que nós vivemos já muitas vidas, nós estamos ainda nos impedindo de nos conectar com o que é mais importante, que é a espiritualidade. Muitas pessoas ficam limitadas, muitas vezes, pelas suas ideias. Por exemplo, quando oram a Deus, ficam acreditando que Deus é um ser que faz barganhas, faz trocas. Esse é o pensamento primitivo religioso que nós trazemos desde eras muito remotas, quando se sacrificava coisas materiais para as divindades. Precisava dar algo para aquele que é o divino, para que ele nos dê algo. E até hoje, milhões de pessoas estão no mundo vivendo assim, estabelecendo uma relação de troca com Deus. Eu não coloco mais um cordeiro num altar para ser incinerado, para exalar a fumaça para Deus ser glorificado. Mas eu acredito que eu tenho que fazer algumas coisas para que Deus me dê outras. Nós estamos ainda muitas vezes impedidos de compreender verdadeiramente a nossa ligação com o mundo espiritual, com Deus, justamente porque nós reproduzimos velhos esquemas mentais que já trazemos de vidas anteriores, que cultivamos no passado. Então essa vivência de Pedro nos faz refletir sobre isso. Quem quiser ter uma experiência verdadeira com o mundo espiritual, quem quiser sentir verdadeiramente o mundo espiritual, precisa aprender a se libertar daquilo que é material. Precisa se despojar daquilo que é, vamos dizer assim, ritualístico ou que é algo concreto. Para o nosso contato com Deus, não precisamos de nenhum intermediário, porque tudo é pensamento. Para a nossa ligação com o mundo espiritual, precisamos também e apenas daquilo que é essencialmente mental. Deus não precisa das nossas coisas materiais, a espiritualidade também não precisa dessas coisas materiais. Então essa é a lição que essa passagem da Transfiguração nos sugere, de que nos libertemos daquilo que é material e dos resquícios que trazemos de outras vivências religiosas. Um outro episódio importante que Pedro viveu com Jesus e que representou uma lição valiosa para toda a transformação dele, é um episódio que hoje, para falarmos dele, nós temos que lembrar algo que aprendemos na doutrina espírita. Desde o século XIX, nós sabemos que existe um elemento que é do mundo espiritual e que ele pode ser adensado, concentrado, modificado para produzir vários fenômenos. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, das mesas girantes, não já? Era um fenômeno impressionante que ocorria nos salões da sociedade do século XIX na Europa e foi inclusive um dos fenômenos que chamou a atenção de Allan Kardec para investigar quais eram as causas desse fenômeno, em que mesas poderiam girar sozinhas, objetos poderiam ser levados sem a ação de nenhuma pessoa. E aí então, em toda aquela investigação que Allan Kardec fez e que estava bem descrita nesse filme que foi lançado recentemente sobre a sua vida, ele pôde chegar à conclusão, juntamente com os espíritos, de que eram esses elementos do mundo espiritual, esses fluidos, que eram modificados para produzir esses fenômenos. E é algo que nós vamos ver que nessa passagem do Evangelho de Jesus, nós vamos buscar essa explicação para entender como foi possível que Jesus e Pedro pudessem caminhar sobre as águas. Todos devem se recordar de que numa certa ocasião, Jesus caminhou sobre as águas. Vamos ver o vídeo para a gente ter uma ideia de como foi esse momento então. Vem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé, por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Esses dois vídeos que nós já vimos até agora são desse site Vídeos da Bíblia, que são produções que reproduzem várias dessas passagens marcantes dos evangelhos. É uma produção dos nossos irmãos mórmons que, no seu trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, produziram esses filmes belíssimos, reproduzindo esses momentos que o Evangelho narra. Nesse momento ali, nós vemos Jesus caminhando sobre a água, porque ele tinha um grande poder de movimentar os fluidos no mundo espiritual e criar uma base firme para ele. E aí então, Pedro, observando Jesus, ele tem aquela qualidade que muitas vezes nós temos na vida. A gente, quando vê algo muito impressionante, a gente fica muito motivado e a gente quer participar daquilo. A gente acredita que é possível. E a gente se propõe a seguir aquilo. E ele, vendo Jesus caminhando sobre a água, ele já tinha uma confiança em Jesus. E aí ele decide então pedir: Mestre, permita que eu vá até você. Naquele momento ele estava confiante em Jesus. E ele começa a caminhar. Ali há todo um trabalho de Jesus de criar essa sustentação fluídica para que Pedro pudesse caminhar sobre as águas. Só que vocês observaram, e o Evangelho também descreve isso, eles estavam com uma tormenta em volta deles, uma tempestade. Trovões, o vento. Naquele momento, Pedro se deu conta de quanto era insólita aquela situação. Dois homens caminhando no lago. Aquilo não pode ser. Foi naquele momento que ele tirou uma das forças que Jesus estava utilizando para produzir aquele fenômeno para Pedro caminhar. No momento que ele desacreditou que aquilo era possível, realmente se tornou impossível. E é o momento que ele começa a afundar. E o que ele faz? Mestre, me salva. E Jesus vai lá e salva Pedro e leva para o barco e fala aquilo que vocês ouviram agora. Homem de pouca fé, por que você duvidou? Esse episódio da vida de Pedro, ele não é só uma metáfora, como nós faremos agora, é um fato real que aconteceu. mas ele serve para a gente entender algumas coisas que acontecem com as nossas vidas durante essas experiências que nós vamos vivendo, em que a gente muitas vezes acredita que algo é possível, mas em meio às dificuldades, em meio à situação perturbadora, a gente começa a duvidar. A gente permite que a nossa fé se dissipe e nós começamos a nos sentir engolidos pelos problemas. E aí a gente lembra de pedir o socorro numa prece, quando lembra, né? E aí pede: Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E a ajuda vem e nos tira daquela situação difícil. Mas temos que lembrar que muitas vezes nós somos endereçados para situações difíceis, não é porque fazia parte da nossa prova, não é porque fazia parte da nossa experiência reencarnatória, porque a gente deve algo no passado, é porque a gente deixa de acreditar, deixa de ter fé. A gente permite que as situações ameaçadoras do mundo tirem de nós a confiança e a gente passa a ser engolido pelos problemas. É por isso que nos nossos dias, que vivemos numa sociedade que parece tão ameaçadora, num mundo que parece tão cheio de conflitos, nós temos que trabalhar diariamente para reforçarmos a nossa fé, para estarmos aprendendo dia a dia como a gente continuar acreditando no bem, apesar de uma aparente desordem ao nosso redor. Agora no início, Jair falou sobre o convite a participarem dos cursos na casa. Essa é uma excelente oportunidade para a gente adquirir isso, que é valiosíssimo, que a doutrina espírita nos oferece, que é a fé raciocinada. Muitos dos nossos irmãos acreditam que essa cena de Jesus caminhando com Pedro nas águas, é possível admitir isso apenas pela fé. Mas nós, no Espiritismo, não precisamos apenas ter fé. Nós podemos saber que as coisas são possíveis, porque são fenômenos, fatos, bem descritos, bem explicados, bem fundamentados por uma teoria que é capaz de encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então nós temos elementos na doutrina espírita para nos tornarmos criaturas muito fortalecidas na fé. E é isso que nós precisamos sair, muitas vezes, dessa situação de estarmos sempre buscando auxílio, socorro para os nossos momentos de aflição e darmos um passo adiante com fé, com confiança. Se nós estudarmos mais a doutrina, se nós aprendermos mais sobre a vida espiritual, se nós entendermos melhor o que significa reencarnação e o que significa estar nessa experiência, nós adquiriremos essa fé inabalável que vai nos permitir caminhar em meio a qualquer tempestade, sob qualquer terreno ou água, por mais insólito que pareça, nós teremos passos firmes. Mas para isso precisamos consolidar um aprendizado, um conhecimento que vai sustentar profundamente a nossa fé e nós teremos a fé inabalável. Então nós precisamos, como Pedro, talvez aprender com as dificuldades que nós vamos enfrentando, que nós precisamos trabalhar ainda mais em nós o nosso conhecimento espiritual, para não permitir que a dúvida nos tire a obtenção de resultados tão valiosos em nossas vidas. Mas as lições de Pedro são inúmeras e temos mais uma para relatar essa noite. Quando Jesus estava já pressentindo a sua morte, que viriam todos aqueles eventos que levariam à sua desencarnação, Jesus começa a preparar os discípulos, tanto explicando, falando, quanto fazendo algo que era próprio de Jesus e era próprio daquela época, fazendo representações, fazendo ações que, mais do que as palavras, elas tinham um impacto muito profundo. E esse momento de lavar os pés dos discípulos foi um momento desse. Jesus já tinha percebido que entre os discípulos havia, às vezes, uma preocupação de saber quem era o mais importante, quem seria o líder, quem seria aquele que lideraria. Então Jesus vai educá-los, ensiná-los de uma outra forma. Jesus se põe a lavar os pés dos discípulos. Quando Jesus vai fazer isso, o que ele queria demonstrar? Que se ele, mestre, estava lavando os pés dos discípulos, qual não teria que ser entre eles o respeito, a colaboração, a ajuda que deveria existir. Se ele, mestre, se colocaria numa situação servil junto aos seus discípulos, entre eles não poderia haver rivalidades. Entre eles, ninguém seria maior um do que o outro. E isso nos serve de lição hoje. Nós que estamos hoje vinculados a uma atividade numa casa espírita, quem é o mais importante dentro da casa espírita? Ninguém. Todos são por igual importantes. Nós dentro de uma família, de um lar, quem é o mais importante dentro do lar? Ninguém. Todos são importantes. No nosso ambiente de trabalho, a mesma coisa. Embora a sociedade possa dizer, não, tal profissão é mais importante do que essa, para nós que entendemos que cada experiência para o espírito é uma grande oportunidade de evolução, todos são igualmente importantes. Em qualquer agrupamento humano, todas as pessoas têm a mesma importância. Essa lição Jesus nos traz através dessa vivência com os discípulos, nos faz pensar isso. Nós somos todos importantes, ninguém deve se sentir maior do que ninguém. Mas naquele momento, o que Pedro fez? Ele falou, não, mestre, o senhor não vai me lavar os pés. E aí Jesus então fala para ele, né? Quando ele fala, não me lavarás os pés. E aí Jesus fala, olha, se não te lavar os pés, não terás partes comigo. Pedro, naquela atitude muitas vezes infantil que ele tinha de considerar-se muito fiel a Jesus, muito amigo de Jesus, naquele momento ele não estava entendendo que ele tinha que seguir o que o mestre estava mandando. Ele não tinha que questionar aquilo naquele momento. Era só viver para entender a lição depois. E é o que nós muitas vezes não entendemos quando a vida vem nos trazer algumas lições. Vem a experiência e nós ficamos rebatendo, falando, não, isso não tem a ver comigo. Isso não me diz respeito. Tem algo errado, não está funcionando certo. E a gente não entende que aquela experiência é assim, devida, ela é necessária para nós. Às vezes a gente é conduzido pela vida a vivenciar experiências com determinadas pessoas, e ao invés de a gente tirar dali o aprendizado daquela experiência, nós entramos em conflito, em embate com as pessoas. Nós estamos fazendo como Pedro, estamos rejeitando a lição preciosa que a mestra vida está nos dando. Por isso que antes de reclamar de qualquer experiência que nós temos, antes de querer evitar qualquer oportunidade de aprendizado, nós temos que primeiro pensar, se a vida me conduziu até aqui, algo eu tenho que aprender. Ninguém está à toa em nenhum lugar. Sabe aquele ambiente de trabalho que para nós às vezes parece insuportável? Nós temos algo a aprender ali. Sabe a família, que às vezes a gente fica pensando, não, houve algum erro, a cegonha deixou o bebê cair na casa errada. Não existe isso. Cada pessoa é endereçada a um lugar da vida que tem algo a ensinar para ela. Ao invés então de a gente rejeitar o aprendizado, o que a gente faz? A gente deve aprender. Por quê? Toda lição aprendida significa uma libertação. Se eu procuro entender por que eu estou vivendo em tal meio e aprendo o que aquele meio tem a me ensinar, eu me liberto daquele lugar mais rapidamente, ao invés de ficar lá degladiando com as pessoas, rebatendo, brigando, criando e aprofundando conflitos. Por isso que antes de rejeitarmos as experiências da vida, vamos pensar o que ela tem a nos ensinar. E aí teremos maior êxito espiritual. Outro episódio importante que nós temos do Evangelho, que relata uma experiência de Pedro, foi no momento em que Jesus foi orar no horto à noite, antecedendo o momento da sua prisão. E aí Jesus deu uma recomendação para eles, para os discípulos que estavam com ele, inclusive Pedro. Vigiem enquanto eu vou orar. Fiquem atentos. E aí eles não conseguem, acabam adormecendo. E quando Jesus volta, ele diz assim a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem do Evangelho, ela serviu para muitas pessoas, até hoje, justificarem os seus erros, dizendo, a carne é fraca. Mas aqui Jesus está falando só de um corpo que não suportou o sono. Ele não está falando de mais nenhuma outra imperfeição que deverá dominar as pessoas. Mas o que essa lição de Pedro nos traz, né? O que que essa passagem nos mostra? Que muitas vezes nós podemos estar até aptos espiritualmente a muita coisa, mas não temos ainda as condições para que aquilo aconteça. Pedro não tinha ainda aquela força moral para se sobrepor às influências físicas limitadas de um corpo cansado e sonolento. No futuro ele teria, mas ele ainda não tinha. Assim somos nós também. Muitas vezes nós já trazemos como espíritos um potencial a desenvolver algo, mas as condições ainda não são ideais. Não estamos suficientemente preparados ou adestrados, ou não estamos suficientemente em condições de exercer esse potencial. Mas devemos trabalhar para alcançá-lo. Devemos vigiar, devemos orar, que é uma força poderosa em nossas vidas, mas precisamos estar atentos, que haverá sempre limites às nossas forças, sempre. Como espíritos que ainda somos muito subjugados ainda pela matéria, nós precisamos aprender os nossos ritmos, os nossos ciclos, de quando podemos ou não fazer algo. Quando Jesus chama Simão dessa forma, não é uma reprimenda porque ele tinha adormecido. É apenas uma constatação para que aquele discípulo pensasse. Ele ainda possuía limitações. Assim como nós também temos muitas limitações que temos que aprender a vencê-las ainda. Mas sequência desse episódio, Pedro vai vivenciar uma outra situação e essa é muito marcante para nós. E nos nossos dias, sobretudo, ela é uma recomendação para que reflitamos sobre os nossos posicionamentos atualmente a respeito da violência. Quando Jesus vai ser preso, vem os guardas do templo e vem um funcionário do templo também, Malco. E esse homem, ele foi agredido por Pedro. Pedro pegou uma espada que ele carregava, não era algo muito grande, não era uma espada como os romanos. Pegou a sua pequena espada e cortou a orelha de Malco. Foi quando Jesus deu a advertência severa a Pedro, dizendo: olha, quem viver pela espada perecerá. E Jesus curou e restituiu a orelha de Malco. Isso não é difícil a gente entender que Jesus, com seu grande poder mental, ele fez as células rapidamente regenerarem ali os tecidos lesados e produziu uma cicatrização na orelha de Malco. Ele produziu uma cura instantânea. Mas a lição foi muito importante, porque ali Jesus deixou muito claro que quem for ou quem pretender ser discípulo de Jesus nunca pode pensar em usar a violência para a solução dos conflitos. Nunca. Aí nós vamos encontrar milhares de argumentos, inúmeras objeções tentando justificar. Não, em algum momento nós vamos ter que usar a violência. Não há argumento que sustente isso. Sabe por quê? Jesus, ele tinha o poder de ter paralisado, tirado a vida de todos aqueles que vinham prendê-lo. Ele tinha o poder de realmente mudar tudo aquilo. Mas ele não usou esse poder para agredir aqueles homens. Ele não aceitou usar nenhuma força que ele tinha para ferir ou combater pessoas. Ele entendia que ele precisava passar por aquilo porque ele só poderia demonstrar a vida após a morte se ele voltasse da morte. Então ele pôde aceitar ser preso, julgado injustamente e morto. Ele pôde aceitar porque ele sabia todo o transcurso da vida dele. Podemos dizer que Jesus foi o único homem que pôde se deixar morrer. Mas em nenhum momento ele disse que na defesa da nossa vida, a gente deva ferir o outro ou atacar o outro. Quando ele manda Pedro guardar a espada, ele diz isso claramente. Quem viver pela violência, vai morrer pela violência. Por quê? Ele está enunciando aí o princípio da lei de ação e reação. Tudo que você produzir, volta para você. Por isso que se você, numa contenda com alguém, tentar preservar a vida do outro, no futuro, em qualquer contenda que você tiver, a sua vida será preservada. Se num conflito você tentar resguardar a vida sua e a do outro, que são os bens mais sagrados para o espírito, é a oportunidade de estar encarnado, a sua vida será poupada no futuro. O problema é que nós não acreditamos nessa ideia. Nós ainda estamos vivendo o período da violência primitiva que nos acompanha há mais de 200 mil anos, quando iniciou a nossa evolução como seres aqui nesse planeta, como homens. Nós ainda estamos acreditando que a violência se sobrepõe à inteligência. Por isso que nós não conseguimos muitas vezes admitir. É um assunto que demora até a gente assimilar bem. Mas é importante que a gente comece a refletir, porque quem continuar vivendo pela espada, por ela perecerá. E temos um episódio muito marcante da vida de Pedro, que foram as três negativas. Jesus tinha pronunciado que Pedro negaria ele três vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Antes que terminasse a madrugada, antes que o galo cantasse, Pedro nega Jesus três vezes, porque três pessoas diferentes perguntam: você não é discípulo de Jesus? Ele fala: não, não sou não. E aí, num determinado momento, depois que ele percebe e está muito abalado com tudo aquilo que estava se passando com Jesus, ele se afasta para um lugar isolado, e aí ele começa a relembrar inúmeras lições que Jesus trouxe para ele. E naquele momento ele lembrou de algo que Jesus sempre falava. E naquele momento parecia que era o próprio Jesus que estava falando para ele naquele momento. Pedro era uma pessoa de atitudes muito rígidas, muito sim ou não, claro ou escuro, não tinha meio termo para ele. Para ele, uma pessoa não podia ser boa. Se ela tivesse algum erro, ela era totalmente má. Só podia ser bom se você fosse totalmente bom. Virtude não existia meio termo para ele também. É quando ele começa a perceber que ele era um homem falho, que cometia erros, que ele não era tão leal a Jesus quanto ele imaginava, que ele começa a perceber que essa visão muito inflexível sobre as pessoas precisava mudar. É aí que faz sentido para ele mais profundamente uma frase que ele ouviu de Jesus algumas vezes, que foi essa daqui: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Isso está no capítulo 26 do livro Boa Nova. É ali que ele começa a entender o quanto ele precisava mudar nele. Tanta virtude que ele imaginava ter, ele não tinha ainda. Tanta força que ele imaginava ter, ele ainda não tinha. Aquela visão inflexível e muito assim limitante que ele tinha dele e das pessoas precisava ser revista. E para nós é a mesma coisa hoje. Nós precisamos mudar um pouco os nossos pontos de vista sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Perceberam quantas certezas nós temos sobre nós e sobre as pessoas que nós convivemos? Quantos julgamentos nós fazemos diariamente, culpando pessoas, sentenciando pessoas? Nós esquecemos isso daqui, olha. O homem no mundo, ele é mais frágil do que perverso. Quase que todos os 7 bilhões e 200 milhões de humanos não são tão maus quanto a gente imagina. São, na verdade, muitas vezes criaturas profundamente frágeis e não são tão maldosas quanto a gente pensa. E se existir alguém que realmente é maldoso a ponto de dizermos: não, esse sim merece um castigo severo, nós temos que pensar que isso não é um atributo nosso, e sim de Deus. Julgar os seus filhos, fazer com cada um aquilo que é necessário para que eles se modifiquem, e não nós. Nós precisamos tirar de nossas vidas essa visão inflexível sobre os nossos irmãos. Esses julgamentos severos que nós praticamos diariamente, uns contra os outros e contra nós mesmos, exigindo aquilo que ainda não somos capazes de dar. Mas Pedro, ele vai se redimir desse momento muito triste na sua vida, quando Jesus retorna. Depois da sua morte, Jesus volta e materializa-se, é uma passagem do Evangelho também belíssima. E aí então, Jesus pergunta para Pedro: Simão Pedro, tu me amas? E aí Jesus, Pedro, né, vendo o seu mestre, que ele tinha visto lá morto na cruz, perguntando aquilo para ele novamente, em espírito, materializado, ele fala: sim, mestre, eu o amo muito. E aí Jesus faz aquela pausa e novamente pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Eu acho que nesse momento Pedro começa a se preocupar, porque ele já tinha dito para Jesus: sim, mestre, eu te amo. Aí vem a segunda vez a mesma pergunta. Na primeira, quando Jesus perguntou, ele disse: apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, acalma o meu rebanho. Na segunda vez, quando Jesus pergunta se Pedro o amava, também Jesus responde isso para ele: apascenta as minhas ovelhas. E aí, Jesus pela terceira vez pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Imagina a angústia de Pedro nessa terceira vez que ele ouve a pergunta de Jesus. Sim, mestre, o senhor sabe que eu o amo acima de tudo, mais do que qualquer coisa. E aí, mais uma vez, Jesus, pela terceira vez, fala: apascenta as minhas ovelhas. O Evangelho descreve como carneiros, depende da tradução. Mas essas três vezes que Jesus pergunta para Pedro a mesma coisa, ele está redimindo Pedro daquele momento de covardia. Ele não negou Jesus três vezes? Ao perguntar se ele o amava, por mais três vezes, ele está ali, dando a Pedro: olha, eu lembro que você me negou três vezes, eu sei disso. Mas a sua missão agora é pacificar os seus irmãos, porque as ovelhas de Jesus seriam os seus discípulos, que ficaram muito perturbados com a morte de Jesus e precisariam de um grande líder ali. Alguém que tinha aprendido com a dor, com a decepção, com a frustração, com o medo, com o autoconhecimento das suas limitações, precisava de um verdadeiro líder ali. É por isso que naquele momento Jesus dá a Pedro, então, essa condição de ser aquele que vai pacificar o seu rebanho. E é isso que nós vamos ver na trajetória dele depois, como líder dos discípulos de Jesus. Ele se torna um grande e verdadeiro exemplo de discípulo de Jesus transformado pela fé. E ele tem episódios interessantes em que ele vai justamente trazer um equilíbrio, muitas vezes ali, em conflitos entre os discípulos de Jesus. Há um momento que é relatado no livro Paulo Estevão, que mostra que na primeira vez que poderia haver uma grande cisão, uma grande separação entre os cristãos, é Pedro que é o elemento de equilíbrio entre Paulo e Tiago, que representavam correntes que começavam a divergir na interpretação da mensagem de Jesus. E é Pedro o elemento de equilíbrio, ele cumpre esse papel de apacentar as ovelhas de Jesus de uma forma muito sábia, que eu vou deixar para vocês lerem no livro Paulo Estevão, para vocês conhecerem. E ele é uma pessoa, Pedro, que nos trouxe exemplos de conciliação, fé, equilíbrio nas horas graves e a caridade acima de tudo. Pedro é o grande exemplo de que para você ser verdadeiramente cristão, você tem que estar preocupado com o outro. Você tem que atender a fome, a dor, a miséria do outro. Para você ser verdadeiramente discípulo de Jesus, você tem que ter disposição de ajudar os que estão necessitados. E ele então vai terminar a sua experiência de uma forma que é uma morte relativamente trágica. Depois de muitos anos liderando ali os cristãos, tendo todo um trabalho de levar a mensagem de Jesus, Pedro finalmente é preso e ele vai ser crucificado, que era a pena de morte típica daquela época. Ele então, num ato de não querer se identificar jamais como alguém que substituiria Jesus, e numa humildade muito grande, ele pede então para ser crucificado de ponta cabeça, porque assim ele não se igualaria a Jesus. E realmente foi o que aconteceu. Ele foi executado dessa forma, crucificado com os pés para cima. Essa situação nos leva a pensar nisso, olha. Grandes realizações da vida não nos livram das experiências necessárias, mas nos preparam para elas. Existem muitas pessoas que, quando passam por uma dor muito grande, elas questionam todo o bem que elas fizeram. Elas ficam perguntando: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus permitiu que tanta tragédia acontecesse na minha vida, se eu servi, se eu trabalhei, se eu ajudei, se eu fiz a caridade, frequentei a igreja ou o centro, ajudei milhares de pessoas, por que eu passo por isso agora? Essa vida de Pedro, terminando assim, nos mostra que nós não seremos poupados das experiências que nós temos que passar, porque o bem que nós fizemos não foi levado em conta. Nós podemos ter as nossas provas suavizadas, amenizadas, mas a experiência para a nossa evolução, nós não vamos ser libertos dela. Por isso que não existe barganha com Deus. Existe sim o alívio às nossas dores. Muitas vezes são diminuídas as nossas horas de aflição, mas a experiência nós nunca vamos nos libertar definitivamente. Sabe por quê? Porque são elas que nos promovem espiritualmente. Nós podemos ter uma prova aliviada, mas suprimida da nossa experiência não, porque elas são necessárias para o nosso aprendizado. A sabedoria estará em nós aceitarmos a experiência difícil como um meio de elevação espiritual. Nós vamos encerrar as nossas apresentações hoje sobre Pedro, trazendo uma música que faz uma síntese de tudo aquilo que nós falamos nessa noite. E depois eu vou indicar para vocês onde vocês podem obter esse material todo para conhecerem. Então vamos ouvir? Mestre, martírios são um troféu. vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em Essa é então a nossa mensagem para essa noite. Espero que os exemplos da vida de Pedro sirvam para todos nós, para refletirmos, para pensarmos o quanto nós ainda precisamos aprender, mas sobretudo reconhecermos que nós já estamos nesse caminho e temos todo o potencial do mundo para alcançarmos a condição de verdadeiros discípulos de Jesus e trabalharmos essa grande obra de renovação do mundo. Que Jesus abençoe a todos, ilumine a vida de cada um de vocês, trazendo paz, harmonia e equilíbrio a todos, viu? Muito obrigado, fiquem com Deus.